É desse jeito, rapaz. A esperança está morrendo. Você vivendo na ilusão, achando que a grade da mansão vai te ligar do caixão. Que a blindagem do seu carro vai segurar o tiro e que o cu do seu filho vai tá fora de risco. É isso aí. Desperdiça da incentivo. Dá incentivo. O moleque faminto meter latrocínio vai na TV. E mostra quanto custa o seu perigo e que por tanto por mês você tá livre de bandido. E como passe de mágica tem corpo no chão. Caixão de mais um irmão que falhou na missão. Vingança, revolta e cortejo pra quem morreu na guerra. E o troféu vai pro corpo, soldado de terra. Lágrimas de sangue, degraus de cadáver. Pode o dragão pé que explode seu caráter. Vou mostrar pra você como aqui é feita justiça. Poder contra sua filha decapitada. Eu quero ouvir pra quem vive nesse inferno. A esperança já tá morta. Morta. Enquanto houver motivo, vai ter tira a sociedade. Tremendo com sequestro, homicídio. Pra quem vive nesse inferno, a esperança já tá morta. Morta. Morta. Enquanto houver motivo, vai ter tira a sociedade. Tremendo com sequestro, homicídio. Quer saber o que faz um moleque roubar? Tira o leite de uma criança e vê quanto tempo ela vai ficar. Sem chorar, sem gritar, sem ao menos reclamar. Através de um ato vulgar ou de um simples olhar. Não é justificando a ação do ladrão. É que pressão, depressão gera desilusão e caixão. Reflexão é questão de se for. Aê, sofredor, eu represento a sua dor. Troco o tiro, corro o risco até dar só o inferno. Pra vingar, teu sangue não te vê no negócio. Mas até quando eu vou ter que rimar? Até que ponto pode chegar? A ira do inocente eu tenho que olhar. Sua própria filha, na esquina se vendendo por cinco conto. Pra ver se ele alinhou o terço do seu contrato. Com reflexo do esperar se sentir menos homem. Nesse ver, só derrota na sua família passando fogo. Pra quem vive nesse inferno, a esperança já tá morta. Morta, pum, morta. Enquanto houver motivo, vai ter tiro. A sociedade tremendo com sequestro, homicídio. Pra quem vive nesse inferno, a esperança já tá morta. Morta, pum, morta. Enquanto houver motivo, vai ter tiro. A sociedade tremendo com sequestro, homicídio. O barraco do tio foi soterrado. Soterrado. Desculpa segundos, Reinaldo. Caralho. Tá tudo acabado. 40 anos de luta pro saque, aê, quem vai chorar? Mas se ele se revoltar, vai ter uma pá pra jogar, irmão. Esperança já era, seu sonho tá condenado. É arriscado morrer de infarto ou no suicídio revoltado. Mas só que aqui é Brasil, o sangue pobre não comove. É ponto na porra do hip-hop, alívio pra classe nobre. A ira que vira, revira a periferia. É a mesma que tira a vida da sua família. Fome, miséria, solidão te castiga. Te joga, te isola, te maltrata e humilha. Alma ferida por overdose de revolta. E a porra de um país que nega o filho e fecha a porta. Aí tem uns bagulho que não dá pra entender. Vamos lá, opa, lavar o futebol toda essa porra, por quê? Guerra é guerra, demonia que é a causa. Te faz perder a calma, vender a própria alma. Trauma, tortura, mente confusa, cheia de problemas que te leva à loucura. Agora pode começar a rezar, sofiência aqui mesmo.